coração. Alô, galera! Vamos lá, vamos lá! De Paulo, nosso mestre, o homem da montanha, salve Nova Friburgo. Obrigado. Benito!